E aí tem alguém que hoje o esquema vira. Não esquenta, eu já liguei o boy. Intima sua amiga que você nunca teve. E aquela que você confia, isso lá na harmonia e fortalece o dia a dia. Que você nunca teve. Aquela com sabedoria de fazer com alegria tudo o que você queria. Que você nunca teve. Assim que abri a porta, eu te vi sorrir. E vi no seu olhar que tava mais que afim. As suas curvas sobre o lençol. Um dedo na boca, puta de baby doll. Colo com a Patrícia, seu jeito me excita. Chego sua amiga, yeah, que você nunca teve. Que você nunca teve. Que você nunca teve. Hoje vai ser bom. Marcas de batom. Na sua house eu sou rei. Na cama eu tenho dom. Hoje vai ser bom. Marcas de batom. Na sua house eu sou rei. Na cama eu tenho. E aí hoje tem. E assim que o esquema vira. Uma festinha não dói. Convoca sua amiga que você nunca teve. E aquela que você confia e soma na harmonia e fortalece o dia a dia que você nunca teve. Aquela com sabedoria de fazer com alegria tudo o que você queria. Que você nunca teve. Rei no meu território com nobreza vou falar. Na terra do prazer, a lei é armar. Então chama as parceiras, vem pra brincadeira. Tá formada a zoeira, putaria, gozadeira. As gatas toda parceira, se pegam em frente à lareira. Me deixam de bobeira e chamam pra participar. Sabe, não vou rejeitar, meu Deus, tesão de matar. Duas gatas na pegação e um negão pra regiar. Ciúme de mulher pobre, não sabe compartilhar. Mulher rica é outra ideia, chama amiga pra somar. Porque amiga que é amiga faz a outra delirar. E quem ama sua família só pensa que em você prosperar. Nunca teve. E aquela que você confia, isso suma na harmonia e fortalece o dia a dia. Que você nunca teve. Aquela com sabedoria de fazer com alegria tudo o que você queria. Que você nunca teve. E aquela que você confia e soma na harmonia e fortalece o dia a dia. Que você nunca teve. Aquela com sabedoria de fazer com alegria tudo o que você queria. Que você nunca teve.